No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Oito minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios, a todos os ouvintes que nos acompanham nessa manhã de tempo fechado. Mas o Climatempo nos fala de sol entre nuvens. A mínima foi de 13 graus e assim permanece o termômetro aqui no centro da cidade. E a máxima deve chegar aos 17 graus, um dia fresquinho, portanto. Pois bem, é hoje. O Senado decide. Hoje se afasta definitivamente Dilma Rousseff ou não. Ela precisa do apoio de pelo menos 28 senadores para escapar da cassação e retornar ao mandato no final do julgamento. Nem todos precisam votar pela Dilma. As ausências contam a seu favor. Cabe, então, aos adversários dela reunir, entre os 81 parlamentares, o mínimo de 54 votos exigidos para cassá-la do mandato presidencial. Os apoiadores de Temer dão como certa aprovação do impedimento. Mesmo aliados de Dilma admitem que são remotas as chances de se reverter esse quadro. É um cenário completamente diferente do que aquele que marcou o início do segundo mandato da petista. E aí vem a avaliação do jornalista Edson Sardinha. Em menos de 2 anos, Dilma viu a sua base aliada se esfarelar no Senado. Dos 9 partidos que apoiaram a sua reeleição, apenas 3 continuam fiéis a ela. O próprio Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e o PDT. As legendas que defenderam o voto em Dilma e Michel Temer do PMDB somavam 53 senadores no início do seu segundo mandato. Então, naquela época, Dilma tinha 2 em cada 3 parlamentares a seu favor. E a situação mudou completamente. Restaram, então, esses 3 partidos que a apoiam abertamente, que a defendem abertamente. Ainda segundo o site Congresso em Foco, dirigentes e interlocutores petistas, como o ex-presidente Lula, tem batalhado, sim, nos bastidores por essa reversão de voto. Eles oferecem apoio eleitoral nos municípios de atuação dos senadores em troca do voto favorável a Dilma ou mesmo da ausência no plenário na hora da votação. Claro que tudo tem um outro lado, não vamos pensar que a turma do Temer dorme em berço esplêndido. O presidente interino também colocou seu exército em marcha, ele também atua nessa parte, ele oferece cargos, alianças para buscar os votos favoráveis ao impedimento de Dilma. Então essa certeza nós podemos ter, não é apenas o que as imagens nos mostram, existe todo um rebuliço, por mais que se diga, olha, o Partido dos Trabalhadores já admite uma derrota, não, é claro que o comando do maior país da América Latina luta-se até o final, até se esgotarem as forças, e esse é o entendimento. E é claro que Temer, na iminência de assumir em definitivo a presidência da República, o faz da mesma forma. Não vamos pensar nós aqui que o jogo é leve, não. Tanto a gente viu agora, ouvi a Rede Bandeirantes de Rádio hoje cedinho, né? A pressa que tem o Temer, ele não quer viajar para a China nessa condição de interinidade, porque talvez ele chegue lá, o voo é demorado, gente, talvez ele chegue lá e

Chapecó. Luciane Carminati, 13, prefeita de Chapecó. Em minha trajetória política, nunca acreditei que pouca verba fosse desculpa para não fazer. Quando fui secretária de Educação em Chapecó, com poucos recursos e gestão eficiente, construímos novas escolas e reformei muitas outras. Com experiência, garra e um desejo de fazer dar certo, é possível. Luciane Carminati, 13. Chapecó quer mais. Chapecó pode mais. O Fecha Mês Berlanda voltou. Termine o mês economizando muito. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Fogão 4 bocas ou lavadora 10 quilos Miller, só R$ 49,90 ao mês cada. Conjunto Box Berflex Casal, R$ 599 à vista ou em 10 vezes sem juros. Smartphone Samsung Galaxy J1 com câmera selfie, só R$ 69,90 ao mês sem juros. Fecha Mês Berlanda, é pra fechar negócio mesmo. Berlanda, 25 anos perto de você. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. 13645. Eu sou Walter Jorge. Sou candidato a vereador pela coligação Chapecó Quer Mais. Com força e trabalho, vou fazer a diferença por todas as famílias, defendendo os nossos direitos. Dia 2 de outubro, vote Walter Jorge, 13647, para vereador e confirma. Notícias em um minuto. A ampliação das verbas destinadas à saúde está em discussão na Assembleia Legislativa. Os deputados analisam proposta que prevê o repasse de 30% da arrecadação das multas de trânsito para o Fundo Estadual da Saúde. A regra seria válida para as autuações aplicadas pelo DETRAN e pela Polícia Militar Rodoviária do Estado. O Fundo da Saúde é usado para a realização de ações como treinamento de profissionais, projetos de pesquisa e aquisição de equipamentos. E o Parlamento também avalia a criação da Política Estadual de Atendimento às Crianças com Gastrostomia, que se alimentam através de sonda no abdômen. O texto determina que o Estado forneça fraldas e sondas, além de treinar profissionais para garantir a inclusão social desses pacientes nas escolas. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Nove horas, 4 minutos, eu quero então saudar o candidato a vice-prefeito da coligação Chapecó Pode Mais, Gui Pereira. Gui, nesse bom dia, da forma idêntica como temos feito com os candidatos a prefeito, com, né, essa semana que é dedicada aos vice-prefeitos, aos candidatos, enfim, eu lhe peço a apresentação. Quem é o Gui Pereira? É fundamental, sim, conhecermos. Pessoalmente, acho que sempre erramos muito porque vemos no vice uma figura decorativa. quando todo tempo aprendemos que não, na política brasileira, olha a discussão que temos hoje lá em Brasília, né? O vice pode vir assumir o comando do país. Então, falamos algumas coisas, mas internamente pensamos outras. Ah, não, eu nem sei quem é, o que importa é o candidato. Será que é assim? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Luciano, bom dia, Levi, bom dia, Postal, que nos acompanha, bom dia, nosso presidente, que está aí também, o Valmor Cosa, o secretário, o Cláudio Zoras. Bom dia muito especial a todos os ouvintes, aos eleitores, aqueles que serão os mais importantes no dia 2 de outubro. E queria colocar alguma coisa, então, meu currículo pessoal, né, que é o tema, né? Então, eu quero dizer que eu sou filho de agricultor. Até eu estava fazendo um questionamento que quase todas as pessoas, a grande parte que tu entrevista é filho de agricultor, né? Então, acho que a agricultura é muito forte no passado, né? Que e num passado bem recente. E bem recente. As pessoas saíram da agricultura, geralmente, né? É uma gama muito elevada de pessoas que é entrevistada que vieram da agricultura. E eu não foi diferente. Eu nasci na agricultura, meus pais eram agricultores. Eu, até os 18 anos, acompanhei eles no desenvolvimento da própria agricultura que eles, na época, cultivavam. E a partir dos 18 anos, fui servir ao Exército, que cumpri com o meu dever, né? Fiquei um ano no Exército. E aquilo lá me trouxe também muita experiência. O Exército traz para a gente, além de experiência, traz educação e principalmente a responsabilidade, né? Porque lá no Exército que a gente aprende fazer com que a gente cumpra com tudo aquilo que é determinado, né? Lá é um dever, né? Você tem horário para levantar, você tem horário para deitar, você tem horário para estar no pelotão, na fila, né? Você tem horário para tudo, horário para tomar café, para almoçar, para jantar. Então ali disciplina muito a pessoa. Eu acho que isso aí é uma das coisas muito importantes na vida da pessoa, servir o Exército. Ali começa a pessoa construir a sua própria vida, né? E então eu quero dizer que daí, a partir daí, eu servi o Exército por um ano, daí fui trabalhar como qualquer um outro trabalhador de carteira assinada na construção civil, né? Até na construção civil, numa área pesada, construção de estrada, de pontes, enfim, de tudo aquilo que usinas, né? Então eu trabalhei 18 anos de carteira assinada. Eu comecei, posso dizer, do cargo menor que existia dentro da empresa, que era a gente fazer anotações e abastecer carro, essas coisas todas. Cheguei ao máximo que podia chegar dentro da empresa, que era gerente administrativo, né? Que onde passava todas as decisões, né? Principalmente na área assim, contábil, área administrativa, né? Então eu passava tudo na minha mão e para mim foi uma satisfação começar lá embaixo e poder crescer de grau em grau, né? De degrau em degrau, e chegar nessa empresa naquele posto máximo que naquele momento eu podia chegar, né? E a partir daí, então, eu trabalhei 18 anos e fui economizando um pouco aqui, um pouco ali, uma hora era uma indenização, uma hora era uma férias que negociava com a empresa, e aguardando, né, alguns valores para a gente também construir a vida da gente, que era necessário, né? E a partir daí eu fui trabalhar na iniciativa privada, né? Eu vim para Chapecó, depois desses 18 anos de trabalho com carteira assinada, vim para Chapecó, coloquei aqui meu comércio, né? E começamos trabalhando, eu e meu irmão. Foi muito importante para nós, Chapecó está no nosso coração, por isso faz 35 anos que estamos aqui, né? Estava aqui bem próximo de vocês, o Luciano, aqui na Nereu Ramos, né? Começamos ali com uma lojinha do tamanho do teu estúdio aqui, né? Entendeu? Mas loja do tamanho do estúdio é coisa muito pequena. Agora o teu estúdio é grande porque aqui é lugar de a gente fazer comunicação, né? Então, de fato, que a gente trabalhou ali e era eu e meu irmão e nós saímos os dois vender na rua, né? Com nossa pastinha, cada um pegava nossos catálogos de venda, nossa lista de preço, enfim, e fazia a região toda. Eu tenho amigos em todos, eu era Santa Catarina, porque eu visitava de um a um as oficinas mecânicas, as pequenas indústrias, mesmo as indústrias grandes, e oferecer nossos produtos. Mas nós era tão pequeno que nós não tinha produto para vender, mas nós tinha o catálogo e a lista dos produtos, né? Que as máquinas que nós representávamos, os material de consumo, as ferramentas, enfim. E daí nós chegávamos na loja, no final de semana, fazíamos um levantamento, e na segunda-feira o primeiro trabalho era entrar em contato com as indústrias, com aquilo que nós vendemos para comprar, para depois entregar. Nós já também, dentro da nossa, da nossa organização, fazia com que a entrega teria que ter um prazo de 10 a 15 dias para entregar. Né? E começamos assim. Hoje temos uma empresa aí que fomos para Rio de Janeiro, já também com um prédio alugado, e hoje temos nosso prédio próprio. Né? E temos uma empresa aí que gera emprego, gera desenvolvimento econômico, Chapecó. Isso é um orgulho para nós, né? Trabalhando há 35 anos aqui em Chapecó. E temos uma larga, né, clientela em toda a região, que só nós dá satisfação, né, que já conhece a nossa empresa e que dá preferência para o nosso trabalho, até porque eu acho que o cliente é aquele, na nossa visão, é a pessoa mais importante da nossa empresa. Né? É o cliente e o nosso trabalhador, aquele que trabalha lá dentro, aquele que faz o atendimento, que está no dia a dia recebendo com alegria, com satisfação, preparado para isso, fazendo cursos, né, de qualificação, para poder receber todos aqueles clientes que lá vêm para nós procurar algum produto que nós temos à disposição, sejam bem recebidos. Esse é o lema da empresa, né? E eu também, desde 72, posso dizer para vocês que trabalho também na agricultura. Na agricultura, no campo, eu sou produtor de grãos, de soja, milho e também de proteína, que é carne animal, né? Então também trabalho na área da pecuária. E então cuido as duas atividades. Até às vezes me sinto um pouco quase que muito atarefado, né? Porque além de eu ter aqui em Chapecó a minha empresa, a minha área de atuação na pecuária, na agricultura, é em Ponto Cerrado. É 80 quilômetros daqui, eu tenho que fazer 80 quilômetros, tenho que ir lá para me dar minha assistência. Nós também temos, eu lá também tenho empregados, né? Tenho trabalhadores, gero renda, emprego. Né? Faço que, então, quer dizer, isso aí muito dá muito orgulho para a gente. E eu queria dizer para você também que uma das coisas mais importantes na minha vida é que eu, dentro dessa premissa de trabalho, que eu digo, talvez aqui falar, eu não vou falar tão bem como muitos outros falam, mas o que é? Eu sempre digo na minhas colocação, o que eu sei mais fazer é trabalhar. Trabalhar, e é coisa boa. Gosto. Trabalhar. Olha, a gente é do tempo que o trabalho dignifica o homem, ou assim a gente aprendeu ou se identifica, né? Então o trabalho, ele foi tanto na minha vida que não me dá a oportunidade de eu estudar. Eu consegui fazer, na época que eu estudei, era primário, depois do segundo grau, e não pude seguir. Eu tentei no Rio de Janeiro, quando estive lá, tentei ir para a faculdade, tentei em Tubarão, quando morei em Tubarão também, Curitiba também, que eu morei em Curitiba também, mas não tive sucesso porque a gente não parava. Era um ano aqui, outro ano lá, outro ano no lugar, então não tinha como seguir estudar. Estudar tem que se concentrar, né, em cima daquilo, para você poder também, não adianta estudar e não se preparar, e não ter conhecimento. Só lá é para pegar um certificado, né, de um curso superior. Então a gente tem que se preparar. Daí aqui em Chapecó foi onde eu pude, né, ter mais tranquilidade, sobrar mais tempo na minha vida. Então daí consegui fazer um vestibular e passei no vestibular da Unipar, em bacharel em administração de empresa. 4 anos frequentei as faculdades, e que é um orgulho dos maus que eu tenho, que eu só tive uma falta nos 4 anos. E isso passou por uma candidatura ainda a deputado estadual, mas eu disse para o Manuel, digo, olha, eu vou cuidar da minha faculdade, quer colocar meu nome, colocamos para deputado, vou fazer o que der, mas eu quero cuidar da minha faculdade. E graças a Deus, em 2010 eu recebi o título, né, o certificado de bacharel em administração para a Unipar. Então isso é um orgulho para mim, até porque eu pertenço a um partido que defende a educação. A bandeira nossa é a educação. Brizola era a educação, né? Então, o que acontece? Pô, eu ia pregar, né, como presidente do meu partido, sou do Diretório Nacional, membro do Diretório Nacional, sou da Executiva Estadual, tenho aqui a coordenação do partido aqui na região oeste, sou presidente do partido aqui em Chapecó. E como eu sempre dizia para o Manuel, isso aqui nada vale. E para mim, título não vale. O que vale é o trabalho. Entendeu? O trabalho. Eu disse para ele, ó, sou da direção estadual, nacional, estadual, presidente e coordenador aqui aqui do Chapecó. Mas isso não vale nada se eu não trabalhar para o meu partido. Que que é o... O seu partido é o... É o PDT. É o PDT. Né? PDT. E aí a gente chega nessa questão, para finalizar a biografia, digamos, do candidato. Se eu não me equivoco, é o único partido que foi filiado, Gui? Não tenho essa certeza, você responde para mim, porque a gente conclui como é que entra a vivência política na sua vida, qual é a sua relação com o PDT. Acabei de falar no nome do PDT, porque é um dos partidos que está lá lutando pelo mandato, né, da presidente Dilma, mas enfim, como é que se identificou, como é que começou a atuação com o PDT? Olha, eu comecei a gostar do PDT, como a gente chama até amar o PDT, quando eu lembro do meu pai, né, que tinha aquelas áreas no interior e tinha aquelas fotos, naquela época a propaganda era maior do que vem hoje, né? Então tinha lá a propaganda do Brizola na área dele, do João Goulart, do Getúlio, e cada eleição estava lá, e ele ferranhamente, né, defendendo o Brizola. Eu participei até comício do Brizola no Rio Grande do Sul, quando foi candidato a governador. Muitas vezes ele foi na casa nossa, na nossa casa, era uma satisfação, era uma alegria a gente receber. E sempre curti, então, essa parte política, ainda em 78, né, quando houve aquela candidatura a presidente do Brizola, que retornou do exílio, aí eu me filiei no PDT, até porque não tinha me filiado, porque não tinha oportunidade de praticar política, porque não parava, como eu acabei de colocar, eu estava numa cidade, noutra, então não tinha como construir um patrimônio político. Então, comecei em 78, me filiei no PDT, não troquei de partido. É até fácil dizer que é do PDT, porque tem muitos aí que tem tantos partidos que não sabem qual que ele está mais, né? Então eu tenho uma bandeira, tenho uma filosofia e sigo essa, né? Essa bandeira, né? Então o que que acontece? Eu tô no PDT, continuo no PDT, hoje sou candidato a vice-prefeito aqui por Chapecó, mas já fui candidato a vice-prefeito em outra eleição, também fui candidato a deputado estadual e vice-governador. Quando nós precisamos fazer 10% da votação a nível nacional, nós tínhamos que lançar candidato a governador, porque senão nós poderíamos, nosso partido não está existindo mais, né? Mas depois caiu aquela lei novamente e agora está sendo discutido novamente. Mas na verdade também me sacrifiquei no sentido de nós atingir o 10% dos votos que precisava a nível nacional para poder os partidos se manter. E a gente foi candidato a vice-governador, até nesse sentido de ajudar o nosso próprio partido. Então isso dá muito orgulho, nós estar no PDT, como eu tinha colocado ali. Eu busquei esse curso superior no sentido de dizer, mas como, você é um cara brizolista, você é PDT, é a bandeira de vocês a educação e você não tem um curso superior. Então acho que isso aí também mexeu comigo. Né? E que também com relação à minha família, quer dizer que tem um filho, o Adilson, também tem curso superior, formado em Direito. Eu tenho duas filhas que também são formadas, duas na Universidade Federal de Curitiba, né? Uma está agora no Canadá, outra está aqui em Chapecó. Mas as duas também têm curso superior, então para mim é uma satisfação. A própria Simone também tem curso aqui pela UNO Chapecó, de assistente social. Então a gente sempre procurou a educação. A educação é muito importante. Então por isso eu acho que dentro dessa minha experiência de vida que eu tenho e mostrar aquilo que eu fiz em tudo, em tudo aquilo que eu fiz na minha vida ao longo do tempo, é mostrar para as pessoas que se a gente quiser, se a gente tiver uma meta e trabalhar e buscar, ela vai realizar. É possível. Ela vai realizar, é possível, né? Então, eu posso dizer que o orgulho maior que eu tenho é de ter trabalhado muito e chegar onde eu estou, mas cheguei através do trabalho, da dedicação e, acima de tudo, um norte, porque a gente tem que seguir um norte. Então, eu não quero ir para cá, mas temos que ir para cá, não podemos ir para lá. Então, acho que isso é muito importante, né? E isso aí que eu teria que colocar com relação à minha pessoa como candidato a vice-prefeito, e que é com muito orgulho dentro dessa coligação, onde tem uma companheira, que é a Luciane, é fantástica, né? Onde a gente tem conversado, tem ido junto nas atividades que temos de reuniões, enfim, que é necessária para a nossa campanha, mas está muito bem encaminhado. Satisfeito, ela também muito satisfeita. Tenho certeza que Chapecó, ano que vem, vai fazer 100 anos, uma data, né? O centenário de Chapecó, pela primeira vez, uma mulher prefeita e nos 100 anos ainda para nós fazer a grande festa de Chapecó com a mulher na prefeitura, pela primeira vez, os 100 anos da nossa cidade. Nesse caso, então, a gente já emenda aqui, Gui, porque é uma coligação PT-PDT, mas há mais partidos nessa coligação. Queria que você apresentasse a coligação, explicasse o entendimento para se chegar, então, a esse formato de chapa. Como é que se dá com a Luciane? Vocês se identificam? Eu digo que é uma estreia, nós estamos aprendendo a entender, né, as coligações, as figuras vão aparecendo aqui, a gente vai medindo, olha, como é que é esse entrosamento, enfim. E o que considera prioritário? São duas questões em uma, né? Vocês estão juntos, você acabou de enaltecer aqui a Luciane Carminati, estão juntos. Gostaria que descrevesse a extensão dessa coligação e o que consideram ambos, ou se vocês têm discordâncias no bom sentido, dizendo não, enquanto Luciane acredita em A e B, eu como vice acredito em C e D, e assim construímos o mandato. Então, coligação e prioridade para Chapecó. Olha, a nossa coligação hoje é formada por PT, PDT, PPL, PTN, PTC, Rede, PSDC, PTdoB, PV e PSC. São 11 partidos, né? 11 partidos, que isso aí foi uma coligação que nós construímos, a primeira coligação do bem, e o PT estava construindo outras coligações naquele momento, e nós estávamos a coligação do bem, onde nós tínhamos 10 partidos, né? E fomos agregando, discutindo, e na verdade eu era o candidato a prefeito, era o candidato a prefeito dessa coligação. Mas chegou um determinado momento em que nós entendemos que deveria ter só um candidato das oposições em Chapecó. E para isso eu fui à luta, às discussões, juntamente com o PT, juntamente com o PCdoB, juntamente com o PMDB, e fizemos diversas rodadas de discussão, de debate, para que nós possamos reunir, né, essas quatro frentes que tinha quatro candidatos a prefeito, numa candidatura só a prefeito e uma vice. É natural que alguém tinha que se sacrificar nessa situação. E nós avançamos bastante dentro dessa discussão, inclusive eu tive a liberdade de ligar em Brasília duas vezes para o deputado Colato, que a gente tem um relacionamento muito bom com ele, assim, para nós tentar, porque era uma das resistências que tinha. Ele até foi bem acessível e também dentro da nossa discussão se colocou à disposição da gente buscar um entendimento. Mas fomos até, não só aos 45, fomos até na prorrogação, acho que aos 50 minutos que podia ser permitido para nós tentar fazer isso, né? E eu fui uma das lideranças que estava imbuído dessa proposta. Eu entendia que nós tínhamos que ter só um candidato da oposição. E nós chegamos a um ponto em que eu abri mão da minha candidatura, né? Mesmo a vice-prefeito ou a prefeito, para a gente achar um entendimento. A Luciane abriu mão de ser candidata a prefeita, né, mas participaria na majoritária como vice. E o próprio Gilberto também tinha esse desejo de abrir mão, né? Também colocou que, se fosse necessário, abrir a mão. Mas infelizmente nós tivemos o outro candidato, né, que não houve forma nenhuma de entender a situação, o momento, e abrir mão para que a gente pudesse haver uma discussão e buscar um entendimento, né? Então não conseguimos, e com isso, né, com a não aceitação da outra candidatura que hoje está aí, de nós se unir, se sair junto, para sair fortalecido, nós fomos obrigados, então, a formar a nossa chapa, né? A Luciane, como já era candidata a prefeito, tinha até aceitado o serviço para nós fazer esse acerto, e foi então daí a candidata a prefeita, e me convidaram para mim ser candidato a vice-prefeito. E eu, como eu disse, eu sou político, né? E de um partido do PDT brizolista, que tem sangue na veia, né? Digo, não vou correr da raia, né? Eu acho que vou enfrentar isso aí, vamos à luta. E, né? Porque nós temos oportunidade, e essa oportunidade nós vamos ter que procurar, né? até fazer com que aconteça as coisas. E estou muito satisfeito, muito. A Luciana, por exemplo, tem, como você me fez essa pergunta, a gente tem um entendimento muito perfeito, não só com todos os partidos coligados, mas como também com o PT, a gente está trabalhando todo mundo no mesmo sentido, no mesmo propósito, na mesma direção, e nosso compromisso maior é Chapecó. Nós abandonamos tudo aquilo que a gente pode pensar como política estadual, como política federal e outras situações, mas temos concentrado em cima da eleição em Chapecó. Quando a gente fala, Gui, e aí eu acabei aqui, por uma questão talvez até de interação com o ouvinte, o que prepondera sempre nas conversas ou na vinda de autoridades que nos representam, etc. e tal, são pontos que extremamente debatidos, já assistindo aos primeiros programas, a gente vê o retorno desses dois pontos, saúde e educação. Vocês estão afinados, né? Vocês entendem como prioridade, aí de uma forma bem concisa, o tempo está passando bem rápido, mas o que é prioritário? Tanto em termos de saúde, quanto em termos de educação, para essa dupla, Luciane e Gui Pereira. Olha, nós temos no nosso plano de governo, decidimos que as prioridades nossas é na área de saúde, a prioridade número um. Sim. E número dois é a educação. Então, nós na saúde, nós vamos trabalhar no sentido de acabar com as filas, né? Nas consultas, nós vamos implantar multicentro de especialidades para que as pessoas cheguem lá, sejam atendidas, sejam exames rápidos exames rápidos, diagnóstico rápido e atendimento, né? E rápido. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, implantando esse multicentro de especialidade, consultas com especialista, equipamentos modernos, exames, diagnóstico, tratamento. Isso aí é um compromisso nosso, que nós vamos fazer com que a saúde esteja em primeiro lugar. Além disso, vamos construir mais uma nova UPA na região da Bela Vista, São Cristóvão. Uma nova Cristo Rei, Bela Vista, Cristo Rei. Uma nova UPA, ampliar o horário de atendimento do centro de saúde, do seminário. E também as UPA, nós vamos alongar os prazos de atendimento, que hoje está sendo atendido até as 5h30. As mães têm que pegar as crianças, senão elas vão ficar na rua, né? Termina o atendimento nas UPA e as crianças não têm onde ir. Então, se ela está trabalhando, geralmente o trabalho termina às 18 horas. E como é que ela vai fazer? Eu pagar alguém para ir lá buscar? Sim. Né? Então, nós vamos estender até às 20 horas, 19 horas, 20 horas, vamos... Mas é um compromisso de nós estender esses horários, né? Das UPA, para que a gente possa também, as mães, se sentir mais confortáveis e cumprir com o seu dever no seu trabalho e depois do trabalho buscar suas crianças na UPA. Né? E então, melhorar o atendimento e a unidade de saúde da EFAP. Nós vamos transformar a unidade de saúde da EFAP em médio completo. Complexidade para atender exames, consultas, enfim, tudo aquilo que é necessário também. Para nós avançar lá também, tem um atendimento melhor, que a EFAP é uma localidade que tem quase que outra cidade, né? Uma população muito grande, e lá tem que ter um atendimento todo especializado, né? Então vamos ampliar o número de consultas, mais médicos, mais medicamentos nas farmácias à disposição, não deixar faltar. E nós vamos ter também na área da saúde e segurança, vamos criar o agente de segurança que vai estar permanentemente visitando as UPAs, a unidade de saúde, enfim, tudo aquilo que é construído na saúde. Então esse agente será uma pessoa para fazer aquela interligação e atendimento e vendo também as necessidades, as faltas, né, fazer o debate com as pessoas. Então por isso essa é a nossa área. Agora na área da educação, nós precisamos aí fazer uma grande mutirão, pode-se dizer, de reformas, de reparos nas nossas escolas que estão sucateadas. Eu já estive visitando algumas escolas aí, falta de pintura, vidro quebrado, banheiros, não dá para utilizar, o piso quebrado, chovendo dentro. Então, eu já conversamos com a Luciane também, que nós vamos fazer um mutirão de fazer com que a gente possa melhorar as condições dentro da sala de aula, para que se sinta bem lá, tanto o educador como também o aluno. Se sintam bem, se sintam em casa, tenham satisfação de estar na sala de aula, e isso nós vamos fazer com que aconteça. Além disso, vamos construir algumas escolas novas que já não tem mais como atender, por exemplo, lá no Vila Real, tá, aquela escola lá tá, é só quem vê para ver a situação que se encontra. Está sucateada, é impossível quase a gente ter as crianças lá num dia de chuva, um dia de sol, enfim, é muito difícil pela situação que se encontra a escola. Então vamos construir uma escola nova lá, como no Vitor Meirelles também construiu uma escola nova. E na região da EFAP também, a que fique mais próximo daqueles novos loteamentos, temos que também construir mais algumas escolas, para que a gente possa, então, fazer com que as crianças, né, todas estejam na sala de aula. Também queremos fazer com que a nossa creche, né, que todas as crianças de 0 a 3 anos estejam na creche. Né? Isso aí é uma obrigação, é um dever do poder público, porque a situação que se encontra, e a gente vive isso aí, porque a gente que está aí no meio político, as pessoas vêm trazer esses problemas para a gente, vêm consultar a gente, saber qual a solução. Os pais têm que ir 3-4 dias antes da abertura das creches, às vezes até pousar na fila lá, ou pagando alguém para ficar lá, porque às vezes não pode ficar, para pegar uma vaga, né? E quando chega lá, às vezes nem tem a vaga, entendeu? Então nós precisamos que as creches atendam todas as crianças de 0 a 3 anos. Esse é um compromisso da Luciane, como prefeito, e do GUI. E eu vou estar junto, cobrando, participando desse governo. E outra coisa, eu tenho dito para Luciano também, que nós soubemos que problemas existem muitos. Se a gente for pensar que todos os problemas que tem em Chapecó, eu acho que a gente fica, né, não sei, é uma interrogação, né? Mas nós temos que fazer o seguinte: problemas nós não vamos fugir, nós vamos enfrentar os problemas. Os problemas têm que ser enfrentados e resolver. Né? Não é muito bonito, como muitos fazem, políticos, chegam lá, não, tem um problema, não, tudo bem, eu vou resolver, bato nas costas, vai embora, nunca mais vê ele. Não, nós temos é que resolver. Nosso dever, nossa obrigação é enfrentar os problemas, não virar as costas para os problemas. Ok, a gente vai para o intervalo comercial, esse é o espaço, esse é o tempo que a gente dedica nessa série de entrevistas, são 3 entrevistas, para que a população de Chapecó conheça quem são os nossos candidatos a vice-prefeito do município de Chapecó, o Javês de Gui Pereira. A gente vai para o intervalo comercial e na volta nós vamos falar então sobre a gestão, né? Se fala muito em crise, vivemos a crise, 12 milhões de desempregados no país, dados de ontem, fresquinhos. E eu ouvi ontem de um senador, não vou lembrar o nome, dizendo que a melhor política pública, né, é o emprego. E aí, cabe isso à prefeitura? Não cabe? Como gerir um município do porte de Chapecó em tempos de crise? É o que a gente descobre a partir da fala do Gui depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Pra fechar negócio agora, a Casas Bahia topa baixar o preço, topa fazer sem entrada e topa vender em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Pra vender milhares de notebooks, colocamos notebook positivo com Intel Quad-Core, HD 500 e Windows 10 por R$ 1.799 à vista. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Aprenda a planejar seu orçamento num clique. Acesse consumosocial.com.br e saiba mais. Como é bom eu falar a vocês das grandes ofertas da Ufana. Confira! Confira! Lindas colchas de casal em patchwork com porta travesseiros a R$69,90. Jogos de lençol de casal a R$29,90. Camisas gola polo masculinas a R$19,90. Calça social masculina a R$29,90. Kit com 3 cuecas a R$9,90. Sutiã com

Na tecnologia humana, o corpo controla as reservas de energia para uma pessoa chegar ainda mais longe. Na tecnologia da Ford também. Linha K com motores mais econômicos, menos gasto de combustível. Ford K 2017 a partir de R$ 39.990, com entrada de R$ 25.993,50, com taxa zero e saldo em 18 vezes de R$ 828. Aproveite. É no seu distribuidor Ford Esperandio, em Chapecó. Na cidade, somos todos pedestres. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltando 20 minutos para as 10 horas da manhã, a conversa hoje é com o candidato a vice-prefeito Gui Pereira pela coligação Chapecó Pode Mais. E quando se fala em poder mais, além do desenho, da gestão pública e temas que eu citei que vamos abordar nesse bloco, a gente tem que falar em segurança pública, porque basta ouvir, eu digo, quer começar o dia, não sei se bem ou se mal, mas informado, ouça aqui o programa do Eduardo Prado, o programa do Ari Júnior, e aí você já começa, muitas vezes eu com travo amargo, porque a gente vê o quanto está suscetível, né? O quanto é complicada essa questão. São como formiguinhas agindo o tempo inteiro, lhe roubando a paz, desde crimes mais sérios até o furto que a gente... Tem gente que já nem registra mais. Não adianta eu registrar o furto, porque não vai dar em nada. A Constituição diz que é função do Estado e do governo federal. Só que o roubo acontece na minha casa, não é nem em Brasília, nem em Florianópolis. Qual é o papel da gestão pública nisso? Olha, nós, na administração de Chapecó, a Luciane como prefeito e como vice, nós vamos estar permanentemente preocupados em resolver o problema da segurança. A gente sabe que é do Estado, é do governo federal, mas o município tem um papel importante dentro dessa área também. Eu acho que começa pelo município. Mesmo que seja uma atribuição do Estado, mas o município também tem que se organizar e ajudar a executar uma segurança de qualidade em Chapecó. Por exemplo, Chapecó é uma das cidades mais violentas de Santa Catarina. O chapecoense se sente inseguro, né? Porque a qualquer momento eles podem estar sendo assaltados, sendo roubados, né? Isso é uma violência muito grande, né? Há muitos crimes também dentro da nossa cidade. Olha, o número é expressivo, né? E nós precisamos também ajudá-lo, né? E construir também formas de poder ajudar essa situação da segurança. Por exemplo, nós vamos criar um gabinete integrado de segurança, unindo todos os órgãos da segurança pública para planejar, executar, fiscalizar, monitorar as ações inteligentes e investigadoras. Nós vamos criar esse gabinete que vai ficar integrado junto com as demais órgãos de segurança do município para poder então acompanhar essa situação que tem aí. Por exemplo, através desse gabinete, nós podemos detectar, vamos dizer, um assalto, um crime, um roubo, enfim, um acidente, também que não deixa de estar dentro do trânsito, mas pode estar junto, né? E esse gabinete vai, no momento em que acontecer, já vai estar sabendo. Imediatamente alguém vai se deslocar para procurar resolver essa situação, para ver onde está a pessoa que fez esse delito, né, para poder prender, fazer a parte da área de segurança. Né? Então, isso aí é muito importante, esse gabinete integrado, que vai fazer com que facilite o deslocamento das pessoas, dos órgãos, todos que vão estar ali, aqueles que vão estar à disposição para cobrir essa área de segurança dentro da nossa cidade. Ok. Então vamos fortalecer a Guarda Municipal também, que eu acho que é importante. A Guarda Municipal pode fazer muitas atribuições dentro da área da segurança, nos bairros também, por que não? Não é só aqui no centro, né? Acho que temos que estender para os bairros também, para que as pessoas lá também se sintam seguras, né? Sabendo que tem um agente de segurança lá, já também é uma forma da dona de casa, a pessoa que lá reside, fazer a sua queixa, a sua reclamação. É muito importante isso aí, né? E aumentar a segurança dos bairros com câmeras monitoradoras também. Isso é importante. Chegar a internet em todo o município, nós precisamos da internet em todo o município. A internet é uma forma rápida de se comunicar, de fazer com que as coisas aconteçam rápido, para tomar decisão rápida, né? A importância da comunicação. Isso é muito importante, né? Então, nós temos que melhorar, por exemplo, a iluminação pública em Chapecó. Nós temos determinadas ruas, ou até bairros, que não tem iluminação. Quer dizer, como é que vai sentir a pessoa que mora lá insegura? Porque ela está no escuro, ela pode ser assaltada a qualquer momento, pode ser roubada a qualquer momento, né? Eu acho que a iluminação pública é muito importante na nossa cidade. Então, para isso, nós temos que ter ações, né? Ações é aquilo que eu falo. Nós temos que criar um agente fiscalizador da nossa, de dentro da administração nossa do município, para que ele esteja presente nos bairros, nas comunidades, e levantando esses problemas junto à comunidade. Porque a comunidade que lá vive é que sabe dos problemas dela, e trazer para nós resolver. Aproximar-se, então, da comunidade, seria isso? Olha, aí a gente entra na questão, desculpa, eu vou acelerando aqui um pouco, Gui, mas é que a gente tem um tempo equilibrado para todos os candidatos, uma média de tempo, e distribui, né, os tópicos dentro dessa média de tempo. Aí entra a questão da gestão pública, porque a pergunta que eu faço a todos é sempre essa: precisamos de mais, precisamos melhor, precisamos de muita coisa, mas nós vivemos tempos de crise. É possível dizer, olha, vou construir uma nova unidade hospitalar, uma nova unidade de educação, vou apostar em creche, câmera de monitoramento, ouvidores ou fiscais, eu não sei qual o termo certo, isso prevê contratação de pessoas, eu não sei. A questão fundamental é: da onde vai sair o recurso? Porque nós somos adestrados a ouvir todo dia que o dinheiro está pouco, a verba está curta, o repasse não vem. É possível, ou também já ouvi muitas vezes, não, mas para bom projeto tem recurso. Como é que vocês desenharam, primeiro, a administração da porta da prefeitura para fora? É função gerar emprego e renda? É função buscar projeto? Como é que se arruma dinheiro, Gui? Olha, nesse sentido de buscar recurso, nós temos que ser parceiro, nós temos que ser companheiro do investidor, do aquele que quer aqui se estabelecer, quer colocar sua indústria, quer fazer com que gere emprego na nossa cidade. Então, o poder público, nós, na administração, a Luciana, com o prefeito, eu com o vice, nós vamos ser parceiros, nós vamos estar juntos, nós vamos incentivar isso aí, vamos incentivar. Por exemplo, nós vamos fazer com que haja um prazo mínimo de 5 dias aí para sair um alvará, sair um certidão de habitos, enfim, toda aquela documentação que é burocrática, que é necessária para abertura de uma nova empresa, ou seja indústria, seja comércio, ou seja prestação de serviço. Então nós vamos procurar facilitar essa situação, né? Ser rápido, até no nosso projeto de governo está que no máximo em 5 dias a pessoa tem que estar com toda a documentação para abrir seu estabelecimento. Né? Porque não é possível que fique lá passando de mão em mãos, que a gente sabe que tem muitas mãos lá dentro da prefeitura. Então aqueles pedidos passam da mão de um para do outro, para do outro, para do outro, e até chegar lá a ser resolvido, a pessoa aí está 30, 40, 50, 60 dias aguardando para abrir seu estabelecimento. E nós vamos fazer isso com rapidez, com eficiência, para que nós possamos ajudá-lo também no sentido dessas indústrias estabelecerem, os comércios, prestando serviço, para que gere renda, gere emprego para a nossa cidade. Isso aí é um dos compromissos nossos. Vamos criar sala de transparência com licitações, por exemplo, para que nós todos possamos acompanhar através da internet, para que nesses pregões, vamos colocar pregões, né, para que todos possam acompanhar aquilo que a prefeitura vai comprar, para que não haja, né, nenhum tipo de desvio. Não tem esse problema de estar pensando em desvio, ou proteger esse ou aquele no fornecimento de um produto ou do outro, do, que seja lá o que, ou qual for, né? Então, nessa transparência de licitações, isso aí é importante para nós já também fazer com que tenha cuidado com os recursos do poder público. Nós temos que ter zelar os recursos do poder público. E com certeza, para buscar recursos, a Luciana, nossa prefeita, já falou, lá na Assembleia não tem adversário político, deputado. Ela vai bater na porta de todos para buscar recursos para Chapecó. Porque todos têm compromisso com Chapecó. Porque a grande maioria, que se não 100%, todos tiveram voto em Chapecó. Não é por ter voto. Eles também têm compromisso com o nosso Estado. Sim. Por isso já é deputado estadual, né? Senão ele seria municipal, se era para atender só seu município. Então a Luciana tem esse compromisso, já falou conosco que ela tem um trânsito muito fantástico lá, muito importante dentro da Assembleia, ela, com amizade de trabalho, de admiração pelo seu trabalho, pela sua conduta, pela sua pessoa, e ela não vai ter dificuldade em buscar recursos junto ao governo do Estado, como também o governo federal. Nós vamos estar permanentemente buscando recursos também no governo federal. Vamos fazer projetos, encaminhar. Temos deputado federal lá, temos senadores, que é aqui do nosso estado, que é do nosso partido, né? Que poderão acompanhar e ajudar nós para que venham esses recursos para Chapecó. E temos certeza que nós vamos ter recursos. E também nós vamos fazer a nossa parte em Chapecó. Fazer a nossa parte, enxugando a máquina administrativa de Chapecó. Nós precisamos enxugar, diminuir os cargos de confiança. Então aí a gente entra, porque eu acho interessante, que expectativa tem que se desenvolver no ouvinte, que é o eleitor. Eu dividi mentalmente isso em dois campos. Primeiro, como é que se articula, como é que se mexe com o município, como é que se atua nas diversas frentes para promover desenvolvimento. Agora, o Gui coloca algumas questões que eu imagino, não, mas é da porta de casa para dentro. Vocês têm uma coligação de 11 partidos, né? E aí vocês têm uma organização interna a ser feita se vencerem a eleição. Então vamos agora da porta para dentro. Eu vi muito como é possível mais, é fazer melhor, enfim, o nome da própria coligação do Gui é Chapecó Pode Mais, mas numa cidade que tem tanta demanda, né? Saúde e educação são demandadores de recursos humanos, de estrutura física. Dá para fazer com menos? Dá para dizer, olha, eu coloco menos profissionais, mas ainda assim eu faço mais em áreas tão delicadas como saúde e educação? Dá para enxugar em outras áreas? Em outro momento, essa otimização, o que é que vai fazer vocês comporem o governo? A pressão que cada um desses 11 partidos vai fazer? Por uma secretaria, por uma diretoria. Então vamos navegar um pouquinho nessas águas que costumam ser turbulentas, Gui. Como é que vocês desenham a administração internamente falando? Olha, nós desenhamos a nossa administração, como eu falei ali, acabei de falar, nós vamos fazer uma administração enxuta, né? Para, em primeiro lugar, nós vamos diminuir os cargos de confiança, né? Do município, que vai sobrar recursos para nós poder aplicar em outro setor. É natural que tem secretarias importantes, que não pode, às vezes, a gente diminuir, porque elas estão já no seu limite e nós precisamos manter. Mas nós entendemos que tem muito desperdício dentro disso tudo, né? Que nós temos como enxugar muita coisa dentro da administração pública. Por exemplo, a gente sabe que há muitos aluguéis aqui em Chapecó. Que estão sendo... Prédios públicos? Prédios particulares, né? É o serviço público pagando aluguel em prédio particular. É particular. E nós vamos analisar isso tudo, né? Será que há necessidade? Será que não há? Vamos fazer um levantamento, fazer um raio-x de tudo que está acontecendo. E tudo onde nós puder diminuir, nós poder encurtar, né? Nós vamos encurtar. Eu tenho certeza que nós, dentro de um trabalho bem elaborado, né? Nossos partidos que estão aí junto, que nem você tem feito essa pergunta, até agora nenhum deles nós queremos uma secretaria, queremos uma diretoria. Até a Luciane já colocou isso, mas eu me sinto tão à vontade, porque todos aqueles partidos que estão junto conosco, jamais alguém chegou, sentou e exigiu para estar junto conosco, mas sim eles estão junto conosco por causa de um projeto para Chapecó, para mudar Chapecó. Então eles têm um compromisso é de nós ajudar a administrar Chapecó. Agora, nós vamos, é natural, dentro desse conjunto todo, aquelas pessoas que tiverem condições, se forem qualificadas para determinadas situações, nós vamos procurar a colocá-los, mas dentro de uma necessidade. Nós não vamos colocar só para atender, talvez, um pedido de um partido ou de outro. Porque a pressão é forte. Desculpa, a pressão é forte, a gente sabe que sim. Mas a gente tem que saber administrar isso aí. Tem que saber administrar, e para isso nós estamos lá, que é para administrar a diversidade. Né? E esses partidos que estão aí conosco, é natural que eles vão entender, porque nós precisamos de pessoas competentes, que tenham um corpo técnico, né, para poder nós desenvolver um trabalho como um todo na cidade. E para isso, é natural, nós vamos ter que fazer um raio-x de estudo e convocar eles para vir participar da reunião. Vamos fazer nosso conselho administrativo para discutir esses problemas. Nós queremos enxugar, e vamos enxugar, porque se juntar todos esses partidos que estão conosco, que são 11, ele é muito menor, esses 11 partidos, do que qualquer um dos outros partidos maiores que tem, hein? E os maiores estão em 2, 3, 4, até não sei, 10, 12, quer dizer, tem muito mais gente para colocarem na administração pública do que nós, com os partidos que nós temos aqui. Vocês consideram mais enxutos, digamos mais assim? Mais enxuto. Nosso partido não tem esse corpo, né, que tem os demais. Então fica bem mais fácil da gente administrar isso aí. Mas nós queremos mesmo administrar Chapecó e administrar bem. Agora, quem vai administrar é aquele que tiver compromisso junto conosco, que tiver competência e que tiver a disposição de fazer um trabalho como nós queremos. Isso é importante. A Luciana está bem imbuída, porque é muito importante, como eu falei, essa eleição é uma das mais importantes para Chapecó. Vai ter o centenário de Chapecó ano que vem, fazendo 100 anos, e nós vamos ter pela primeira vez uma prefeita em Chapecó, que até agora não tivemos nem uma prefeita eleita em Chapecó. Nós vamos ter a Luciana para essa grande festa dos 100 anos, e eu quero estar junto para nós fazer a diferença. E tenho certeza que a mulherada, todos têm um compromisso muito grande de buscar o voto para Luciano, para mostrar que elas são a maioria, né? E nós temos aí convocando a todas elas que no dia 2 de outubro mostre a força da mulher para nós poder colocar uma mulher lá que seja nossa administradora, que seja nossa prefeita e que faça aquilo que nós sonhamos para o Chapecó. Ok. Dito isso tudo, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta tem uma rápida conversa com o ouvinte, enfim. E aí também é um encerramento, é o desfecho disso, né? O que fica de resumo dessa nossa conversa? Daqui a pouquinho a gente volta. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:56. Semana de cama, mesa e banho Avan. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. Roupão adulto microfibra de R$59,90 por apenas R$34,99. A oportunidade única de comprar um roupão macio, quentinho e com um super preço. Toalha de banho Avan, somente R$12,99. É muito barato. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. A saúde precisa. Valduga 65. A saúde é um grande desafio para a nossa Chapecó. Eu já tive encaminhamentos que demoraram 3 anos. A nossa meta é acabar com as filas de esperas com mais agilidade no atendimento. Vamos investir mais em saúde preventiva, construir mais UPAs, contratar mais médicos, valorizar os profissionais da saúde. É isso que a gente quer. Por uma nova Chapecó, vote 65.

As maiores agroindústrias, as melhores soluções e tecnologias mundiais do mercado de carnes. Merco Agro 2016. Há 22 anos, a maior do Brasil, apresenta agora uma edição histórica, com 7 eventos paralelos. Merco Show Palestras, Seminário Internacional da Carne, Painel de Oportunidades, Sessão de Negócios e muito mais. De 13 a 16 de setembro, em Chapecó, no Parque Tancredo Neves. Merco Agro 2016, a maior do Brasil. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. São 9h05 e a gente dedica aqui 10h05, desculpem. A gente dedica aqui então um espaço para o ouvinte. O Matheus diz o seguinte, em síntese, eu resumo aqui a pergunta do Matheus para contemplarmos o tempo. O que leva um homem com um comércio consolidado, estabelecido, a ser candidato a vice-prefeito por uma candidata do Partido dos Trabalhadores? Um partido que passa por uma situação constrangedora, eu sou aviso aqui, que não pontua em pesquisas como no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, que está em quinto lugar em São Paulo. De onde vem a motivação, Gui? Olha, eu posso dizer que estou muito motivado, porque a eleição, para começar, é municipal. Então nós não temos que dar satisfação nenhuma com relação à política federal ou estadual, e sim a municipal. E a Luciane, a gente conhece ela desde quando cheguei em Chapecó, há 35 anos atrás, né? A conduta dela, pessoa que não tem nada, que desabone a sua conduta. Uma pessoa que tem trabalhado muito para Chapecó, principalmente para trazer a Universidade Federal da Fronteira Sul. Ela foi uma das baluartes que trabalhou, que buscou, debateu e fez com que acontecesse, junto com demais outros políticos, né? Mas o trabalho dela, ela sempre viveu em Chapecó, né? Começou aqui com os pais delas, já trabalhando atrás de um balcão, desempenhando suas atividades. Então, eu acho que é um orgulho estar do lado da Luciane, pelo trabalho, pela pessoa que ela é, por aquilo que ela fez para o Chapecó, por aquilo que ela quer fazer também. Ela tem uma vontade muito grande de ser prefeita para fazer muito mais para o Chapecó. E eu quero estar junto. Eu também, dentro desse conjunto que eu coloquei aí meu currículo, em que eles estão colocando, depois que já estou tranquilo, posso dizer, não estou tranquilo porque estou trabalhando muito ainda, né? Estar junto com a Luciana, mas é um prazer muito grande. Quem é que não quer administrar Chapecó, essa cidade que a gente ama, que a gente veio para cá, desenvolveu? Eu cresci aqui. Se eu tenho uma vida estruturada, porque Chapecó me ajudou também. Eu ajudei Chapecó e estou ajudando, gerando emprego. E a Luciana é diferente, né? É uma grande companheira que tem estado todos os momentos junto com a gente, levando as suas propostas e compromisso, né? E muito inteligente. Vocês vão se surpreender com a Luciana administrando Chapecó. Vai ser uma grande administração. Ok. A Cláudia nos diz o seguinte: esse mês estou sem medicamento pelo Estado, uso medicação controlada. Para quem que eu vou pedir ajuda? Olha que delicado isso. Se estamos em tempo político. Olha, essa é interessante, essa pergunta, né? Ô, Cláudia, eu acho que não teria que se pedir a ninguém. Você teria que ir no posto de saúde, tinha que estar disponível para você. É isso que nós queremos no nosso governo. Que não tenha restrição a ninguém, que lá todos tenham o mesmo direito de buscar seu medicamento, seu atendimento, seu exame, seu procedimento, que esteja à disposição de todos. Nós queremos estar na prefeitura, a Luciana e o Gui, para não ter restrição a ninguém, né? Nós queremos que todos sejam atendidos da mesma forma. Pois é. Pedir o favor não é a via, né? O certo é o... Esse sistema aí, aquele sistema de dar lá e toma cá, né? Daqui a pouco, através de um voto, para arrumar uma caixa de medicamento, esse não é o nosso perfil, esse não está dentro do nosso projeto. Eu acho que o nosso projeto é fazer que nós atenda todas as pessoas lá no posto de saúde e lá na farmácia com o medicamento que ela possa buscar e ter o medicamento para ela tratar a sua saúde. Ok, o Adão Rodrigues disse, olha, ele chama atenção aqui para uma fala do Gui, que ele disse, olha, o Gui não soube diferenciar UPA de creche e de CEIM. Que foi ali, o Gui falou com pressa e acabou trocando os termos. Como é que... sabe a diferença, Gui? Só para tranquilizar o Adão. Eu já ia retificar Sim. Isso aí antes de receber a pergunta do Adão, mas eu quero dizer para vocês que a gente vai alongar o horário das creches, que faz parte da área da educação. A UPA é saúde. A gente sabe muito bem o que é saúde e o que é educação. E com certeza vai ser saúde, nossa prioridade 1, educação, nossa prioridade 2. E com certeza também nós vamos ter um trabalho, pode-se dizer, genérico em toda a nossa cidade. Queremos atender a todos, né? Que é a pergunta que teve aí. Como a gente tem tempo ainda, são ainda 5 minutinhos, o Gui falou, olha, eu não posso deixar de falar na agricultura. Eu não contemplei pontualmente, acho que está dentro da questão da gestão pública, né? Mas é possível, da mesma forma como lhe falei, se miscuir nessa relação de emprego, renda, geração de renda, é possível, e aí sim, se há entendimento de que não é possível, é uma missão do governo, atuar na agricultura, de que forma, como? Então é um espaço pedido aqui pelo Gui para focar nesse assunto. Olha, com relação à agricultura, eu até fiz questão da gente colocar alguma coisa no nosso projeto da Luciane e do Gui. Nós vamos levar para o homem do campo telefonia e internet livre. Todos vão ter que estar integrados na telefonia e internet livre, para que o homem do campo lá se sinta seguro. Porque através da telefonia e da internet, se acontecer qualquer coisa, porque hoje a criminalidade está no campo também. Aconteça qualquer coisa como do campo, eles tenham como se comunicar. E entre eles também, os próprios trabalhadores do campo, possam ter aquela integração, né, para informar, olha, aqui tem uma pessoa estranha, aqui houve isso, houve aquilo, houve um assalto. Então, isso aí vai dar segurança ao homem do campo. Além disso, nós soubemos que o homem do campo, o principal problema é a estrada. E nós temos um dever muito grande, um compromisso muito grande, porque nós temos que olhar para essa gente do campo. Nós temos que fazer com que tenha a estrada de qualidade no campo. Porque lá é que gera alimentação para a nossa gente aqui na cidade. Nós precisamos de estrada de qualidade. E uma coisa que até fui eu que fiz questão, que a Luciana botasse no nosso programa de governo, é a estrada da porteira até a propriedade do homem do campo. Porque geralmente é só a principal que passa com a patrola quando passa uma vez por ano. E então está tudo esburacada. Então, quando o acesso à propriedade. Na propriedade. Porque aqui na cidade, o morador urbano tem direito a ter asfalto na porta da casa. Entendeu? Por que o agricultor lá que trabalha, que gera renda, que gera alimentação para nós, desenvolvimento, né, econômico, por que ele não pode também ter sua estrada da porteira da sua propriedade até a sua casa? Para ele poder trafegar, para ele poder também ter uma melhoria nessa área de deslocamento. Então nós precisamos também, a gente sabe que é uma lei que foi criada aí para diminuir os investimentos das prefeituras, mas nós vamos criar um mecanismo para que nós possamos também fazer isso, que o agricultor tenha estrada da porteira da estrada, da sua propriedade até a sua casa. É muito importante. Mas dentro da propriedade, Gui? Dentro, porque a casa dele às vezes está 100 metros, está 1.000 metros da estrada principal. Pode isso? Pode entrar na propriedade privada para fazer uma benfeitoria pública? Para fazer assistência, pode sim. Senão também não poderia entrar na frente da casa daquele que está na rua. Quer dizer, existe uma lei que proíbe, mas nós vamos buscar mecanismo para nós também fazer esse atendimento para o agricultor. Vamos criar lei, vamos achar formas, né, na área jurídica que seja, né, para a gente poder também atender o agricultor nesse lado. E também vamos colocar 3 patrulhas agrícolas, né, que vão servir para fazer a manutenção das estradas, cascalhamento, patrulhamento, enfim, tudo aquilo que é necessário para ter uma estrada de qualidade. Vamos asfaltar 4 distritos, né? Batistelo, Alto, a Batistello, Faxinaldo Rosa, e aqui em Rodeio Bonito, né? Então nós vamos fazer asfalto também no interior. Eles vão ter, vai ter direito a asfalto, nós vamos fazer e vamos fazer essas melhorias, tudo que é necessário no Promnuca. E vamos também dar assistência àquele pequeno agricultor, com assistência técnica, por exemplo, disponibilizar carcária, adubo, né, e insumos, para que eles também produzam mais e que agregue renda, né, para poder eles também trazer seus produtos para nós aqui na cidade consumir, e isso aí é muito importante. E ele também vai agregar renda, vai melhorar sua condição de vida no campo. Muito bem. Dito isso tudo, eu quero agradecer a presença do candidato a vice-prefeito Gui Pereira pela coligação Chapecó Pode Mais. A candidata a prefeita, desculpem, é Luciane Carminati. Gui, obrigada por ter vindo. Tem ainda um espacinho, uns dois minutinhos. O que é que fica, então, para quem nos ouviu nessa manhã? O que é que fica de diferencial, né? Enfim, é um espaço equânime, é um espaço igualitário, dividido entre todos os candidatos a vice-prefeito. Então, fica à vontade para sua despedida. Raquel, quero em primeiro lugar agradecer você pelo brilhante comando que você tem à frente desse debate e dos demais aí que tem acontecido. Agradecer aos companheiros que estão aqui presentes, o Postal, o Valmor, o Levi. Foi um debate que a gente pôde esclarecer alguma coisa com relação ao nosso programa de governo, com a nossa intenção na administração. Isso é muito importante, mas queria, acima de tudo, dizer que nós estamos assumindo um compromisso muito grande e cada dia a gente até a gente fica pensando, né, como Chapecó tem problema, né, e como cresce nossa responsabilidade. Cada dia que a gente está num lugar ou no outro, a gente está sentindo, olha, a nossa responsabilidade é muito grande e nós temos que assumir esse compromisso. E é aquilo que eu tenho colocado. Problema não se leva para cá, se resolve. Eu já falei para a Luciana. Nós, dentro do nosso governo, nós vamos enfrentar. Que problemas todo mundo tem. Quem não tem? Agora, nós temos que enfrentar, temos que resolver, temos que procurar diminuir esses problemas. E queremos trabalhar muito, mas trabalhar muito para aqueles que mais precisam, daqueles que estão à margem do processo administrativo municipal. Nós precisamos trazer todos. É o caso daquela que agora está com dificuldade de pegar medicamento. Nós não queremos que ninguém tenha dificuldade de pegar medicamento. Esse é um dever público nosso, de ter à disposição lá na farmácia. E isso nós vamos fazer no nosso governo, que todos tenham o mesmo direito. Todos têm a mesma assistência. Isso é muito importante. E a gente que veio, como eu coloquei, da luta, do trabalho, soubemos a dificuldade de cada um. Do trabalhador, por exemplo, da moradia também, que nós não falamos, nós precisamos também avançar, temos que melhorar, construir moradias, né? Facilitar para que aquele que também tem seu terreno construa uma moradia, para deixar de pagar seu aluguel. É muito importante, nós temos, dentro do nosso projeto, nós temos também que incentivar essa parte para nós diminuir a falta de moradia na nossa cidade. Então, nós aí temos imbuído isso aí. Eu quero dizer para vocês que eu quero pedir com muito desprendimento, com muita satisfação, o voto. Eu voto para o 13, para a Luciane Carminati, dia 2 de outubro, para nós ter uma mulher administrando Chapecó. A mulher tem mais sensibilidade, ela tem mais cuidado com o poder, com as coisas públicas, né? A mulher tem sensibilidade com as crianças, tem sensibilidade com o idoso, com o trabalhador. Então a mulher tem outra forma de administrar. E eu tenho certeza que, com a visão que ela tem, e eu junto, vou estar passo a passo junto com ela, nós vamos fazer uma grande administração. Porque eu sempre digo, administrar Chapecó, ser político, ser candidato a prefeito, não pode ser uma pessoa que não tem uma boa visão. Tem que ter uma visão administrativa, tem que ter uma visão de gestor e ter sensibilidade de ver onde estão os problemas na nossa cidade, para poder resolver. Não adianta ficar dentro do gabinete lá, aguardando que as coisas vão acontecer. Eu já coloquei nosso secretário, que nós vamos ter na administração não vão ficar dentro do gabinete, eles vão ter que estar lá na sala de aula, vão ter que estar lá nas UPA, nos postos de saúde, vão ter que estar lá no interior, lá onde precisa melhorar as estradas, né? Eles vão ter que estar percorrendo, eles estão lá, bom, afinal de contas, para quê? Para trabalhar, para ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. E nós precisamos dar essa grande assistência para todos eles. Então, por isso, quem vai ser secretário que já vá se preparando, que vai para lá para trabalhar, não é para fazer de conta. E nós vamos fazer um governo nesse sentido. A nossa prefeita, a Luciane, vai trabalhar muito e eu também vou trabalhar muito, mas queremos que nossa equipe seja a linha de frente, né? Que nós vamos dar todo o apoio para que nós possamos fazer um grande governo para Chapecó, que Chapecó merece. Chapecó é uma cidade centenária. Até temos aí uma chapecoense que está levando nosso município a todo o Brasil e até para o exterior. Isso aí dá muito orgulho a nós, né? Dá muito orgulho a Chapecoense. Então, por isso, nós temos que estar integrados em todas essas frentes. Por exemplo, eu queria, então, deixar meu grande abraço, pedir o voto, mas pedir o voto para o 13, em 2 de outubro, e, principalmente, compromissar muita mulher. A mulher tem o dever e o compromisso de eleger uma prefeita. Eleger uma prefeita pela primeira vez em Chapecó, quando Chapecó está fazendo um centenário, 100 anos. Vamos fazer a grande festa com as mulheres. Pode ter certeza que dia 2 de outubro nós vamos ser eleitos para administrar essa cidade em 2016. Ok, muito obrigada pela participação. Esse foi então o candidato a vice-prefeito, Gui Pereira. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que, claro, durante, no decorrer da nossa programação, continuamos linkados com Brasília, acompanhando, porque hoje, minha gente, é um dia histórico. E é curioso isso, né? Como é fantástico o rádio, eu não posso deixar de falar. Enquanto aqui a gente está para e passo, acompanhando o tempo todo, muitas vezes você procura um canal aberto de TV e num momento tão definitivo você encontra lá muitas vezes algo que parece vindo de outro mundo, um enlatado, um programa ao vivo onde se discute a origem de um ator numa novela e não se fala que naquele mesmo momento no Senado está sendo definido o rumo do país. Então é complexo, são muitos mundos dentro de um só, nós somos cidadãos, nós temos a obrigação de entender o que está acontecendo nesse momento, portanto, né, estamos ligados aqui, procure, busque informações, você também saiba o que está acontecendo a partir de amanhã. A única coisa que se pode dizer com certeza, a partir de amanhã teremos uma presidência efetiva. Se é Temer ou se é Dilma, o final da votação nos diz, acabou a interinidade de presidência no Brasil. A partir de amanhã é presidente ou, independentemente do sexo, feminino ou masculino, mas é presidente definitivo. E a gente volta amanhã com a última entrevista com os candidatos a vice. Até amanhã e um abraço. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.